A ciência se fala igual a palavra em espanhol que em português, paciência. Pensei que era uma gentileza da pessoa colocar paciência, assim que é o mesmo término. Então, paciência. Como alcançar a paciência? É uma pergunta internacional. E a paciência tem uma relação direta com a capacidade do ser de compreender a realidade, de perceber a realidade segundo a influência que ele tem estabelecida, aceitada, vivida com a fonte interna da vida. Porque a paciência não é um fato externo, não é um fato material, não é só um fato psicológico. A paciência emerge da relação do ser com as leis espirituais, porque senão só ele alcança a tolerância. Sim? Tolerância se fala ou tolerância? Tolerância. Bem. Então, é muito diferente a tolerância que a paciência. O ser pergunta aqui, como é que uma pode alcançar a paciência? Então, o ser pode ser muito tolerante, segundo a lei do karma, que permite fazer muitas experiências na matéria, muitas. E a tolerância tem uma importância muito grande dentro dessas experiências com a lei do karma. Mas, mesmo com a lei do karma, a paciência só pode se manifestar, só pode existir, quando o ser chegou à etapa da relação com sua própria alma, com a sua própria essência. Então, a influência da alma sobre a consciência do ego e da personalidade permite que o ego e a personalidade puedan compreender, puedan confirmar que todo acontecimento é um acontecimento espiritual, não material. Os seres pensam que os acontecimentos são só questões materiais quando só eles olham matéria nos acontecimentos. Mas quando eles começam a perceber que os acontecimentos têm uma aparência material, mas o fundamento, sim, a base do acontecimento é uma questão interna, energética, da essência, sim, da lei interna, então ele começa a se preparar para desenvolver esta energia muito necessária para fazer experiências na matéria, que é a paciência. Porque ele já compreendeu que se não tem paciência, ele tem uma atitude errada, sim, uma atitude negativa ante a essência dos acontecimentos, que é espiritual. É como que ele fique zangado com o espírito. Porque se a alma, sim, coloca uma situação, o ser tem que viver aquela situação com reverência, ele tem que viver aquela situação com compreensão interna. Porque se ele não tem paciência, não tem paciência com a alma que coloca as situações. Não com a ferramenta que a vida coloca para a situação, que pode ser um amigo, um inimigo, pode ser um irmão, pode ser qualquer pessoa, desconhecido. A paciência só emerge na consciência quando o ser confirma a origem da realidade, dos acontecimentos, aquilo que alimenta realmente um acontecimento. Então, quando você chega a essa conclusão, chega a confirmar a origem de tudo, que é uma oferta interna para você, você vai ganhando a paciência. Então, a paciência é a condição de ficar com ânimo e o caráter suficientemente estável, porque você descobriu a verdade da realidade. Então, você não pode ficar zangado, nem triste, sim? Ni exaltado, ni depresivo com os acontecimentos, porque percebeu que o acontecimento é uma oferta da própria alma. Se a alma não respalda um acontecimento, você não pode ter aquele acontecimento, não pode viver isso. A lei do karma, ela trabalha em complementariedade com a própria alma, com a vontade interna do ser. Então ninguém pode ter um acontecimento, ter vivido um acontecimento, se a lei do karma e a vontade interna de você não respalda aquilo. Então, automaticamente, você começa a ter uma relação com os acontecimentos muito diferente. E para que você possa descobrir a presença da essência, a presença da luz, sim? A presença da lei espiritual nos acontecimentos, tem que ter desenvolvido, tem que ter muito ativa a fé. Porque senão você não pode confirmar que é um acontecimento que também pode ser muito impactante para você, com uma aparência negativa, a luz, a essência, a lei espiritual fique presente nele. Só você pode transcender essa aparência dos acontecimentos quando vive na fé aquilo que está acontecendo. E a fé não é, como falávamos outros anos aqui, a fé não é uma crença, nem uma doutrina, a doutrina não é uma religião. A fé é uma capacidade que o ser vai desenvolvendo evolutivamente de poder reconhecer que em todo fica presente a lei espiritual, que nenhuma coisa pode se manifestar se a energia, a essência, a luz, sim, e a lei espiritual não pode respaldar aquilo, não pode sostener aquilo, não oferta aquilo para você. Então a paciência tem que ver, a genuína paciência, não a tolerância, lembrem, sim? Tem que ver com isso. E o ser vai ganhando a paciência mientras ele confirma que em tudo tem que perceber a vontade superior e que em tudo ele tem que liberar a luz, a essência que fica um acontecimento. Então, a paciência é uma ferramenta do ser no relacionamento com a vida. Alguns seres são tolerantes. Isso é muito perigoso. Porque toleram. Não tem a capacidade de perceber os limites. Porque ele pode ficar nessa atitude de tolerância por interesse pessoal, por egoísmo, por indiferença, percebe? Mas a paciência é uma virtude interna, uma qualidade que tem que ver com o relacionamento interior. Então, os seres que são tolerantes, num momento dado, ele revienta como uma bomba. Porque não tem limite. Ele mesmo não sabe qual é o limite de onde vai reventar. Mas aquele que tem paciência não vai reventar. Porque a paciência, por ser uma condição interna, passa para vocês a instrução. E que é a instrução? Sim? A capacidade de compreender a dinâmica da realidade. Então, o ser que tem paciência, ele tem clareza dos limites. Ele vai colocar limites sem perder a paciência. Ele pode dizer não, sim? Em harmonia, em equilíbrio. Não necessita perder o limite. A paciência é parte da trajetória para a sabedoria. Então, o ser que tem paciência, sim, não vai fazer o que faz o tolerante, que não conhece o limite. E ele aguanta, até que explota como uma bomba. Quedou mais ou menos aclarado o fato da paciência. Então, quando alguma situação se torna muito dura para nós, muito forte, e percebemos que estamos a ponto de explotar, temos que ficar atentos para ver por que nós chegamos a esse ponto, a esse limite, sem equilíbrio, sem harmonia. E temos que lembrar que essa situação mesma que coloca-nos em um ponto incômodo, tem essência, tem luz e tem lei espiritual para liberar. Mas ela, sozinha, não vai poder fazer isso. Necessita de nossa participação, de nossa cooperação. Então, você tem que ofertar a essência que mora em você, a situação, a luz que vive em você, a essência da lei espiritual que você tem em seu interior, tem que ofertar, tem que donar para a situação, tem que entregar à situação tudo isso. Entende? Aqui perguntam como ter disponibilidade para o trabalho interior quando o emprego nos sufoca. Como ter disponibilidade para o trabalho interior quando o emprego nos sufoca. Isto tem uma relação muito grande com o que falávamos há uns minutos, sim? Obrigado. Porque uma situação pode sufocar ao ser? Porque aqui fala do emprego, mas também a família pode sufocar, as relações que você não sabe muito como dirigir podem sufocar, ou o cachorro, o cão pode sufocar a você, não sabe o que fazer com ele. Sim? Então, muitas coisas podem sufocar a consciência. Mas a chave disto é porque o ser fica sufocado por uma situação. Pode acontecer que ele ainda não simplificou a vida, que a vida dele tem muitos elementos superficiais. Então, qualquer elemento que forme parte da vida dele pode chegar a sufocar a ele. Um dia vai ser o emprego, outro dia vai ser o cão, outro dia vai ser que amanheceu com chuva, não? Então, o ser tem que compreender que se ele vive sufocado a relação do emprego e ele pensa que a disponibilidade interna não é possível por isso, ele tem que olhar toda a sua vida e tem que compreender por que, se ele faz o que tem que fazer, que ficar encarnado, ele não pode fazer o que tem que fazer, que estar encarnado sem viver com essa sensação de sufocamento, se diz? Sim? Então, o primeiro que tem que fazer é simplificar a vida e também confirmar qual é sua relação com a escada de valores, com a escada das prioridades. Porque se o ser ele fica sufocado pelo emprego e pensa que não tem disponibilidade para o trabalho espiritual ou interno por isso, ele tem que aprofundar a escada de prioridades, a escada de valores que ele tem e ver que é prioritário para ele. Ou se ele tem um trabalho que não tem que ter. Ou se o trabalho que ele tem é um trabalho que ele aceita porque ele tem ainda muita ambição espiritual. Não pode simplificar a vida e ele desenvolve um trabalho, ele trabalha de algo que na realidade sua própria alma não está indicando, não está sustentando para ele. Sim? Isto é muito importante. Não existe nenhuma coisa para nós aqui encarnados que pueda sufocar, sim, nosso desenvolvimento espiritual. O único que pode sufocar nosso desenvolvimento espiritual é a atitude que o ser desenvolve. É a atitude que ele alimenta. Porque a atitude é nossa responsabilidade. A responsabilidade de nossa atitude não é do trabalho, não é da família, não é dos amigos, não é do namorado, da namorada. A atitude é uma questão que o ser alimenta segundo seus padrões de vida, segundo seus padrões de conduta. Sim? Se ele não tem uma capacidade de alimentar sua atitude, sua energia necessária, então pode viver muitas coisas com essa sensação de sufocação. Sim? Onde foi a parar isto? Ficou tapado aqui? Sim. Então, nós sugerimos que a pessoa, sim, vamos esperar um pouco para que fique em calma a sala. Sim. Então, nós temos que ter isto bem presente em nossa consciência. Não existe nada que pueda fazer isto, de sufocar o ser, se ele tem consciência, sim? Tem clareza de que em tudo o que ele vive, sim? Tem uma oferta de energia interna, da lei interna. Só que ele tem que trabalhar sua atitude, só que ele tem que simplificar a vida, ele tem que discernir se muitas das coisas que ele tem na vida, sim, já ele não está em condições de soltar. Né? Entregue tudo isso, renuncie a muitas coisas, porque pode acontecer também que aquele trabalho é para ele, mas o trabalho possivelmente não pode renunciar, mas pode renunciar a outras coisas, sim? Que vão liberar, que vão equilibrar, vão harmonizar sua vida. Muitas vezes não percebemos a quantidade de elementos, de coisas que podem ser tanto concretas como filosóficas, ideias, doutrinas, que ficam presentes em nossa vida e ocupam uma energia, eles consumem uma energia muito, muito, muito importante. Então, a escada de valores, a escada de prioridades, a atitude, tudo isso você tem que olhar. E é um trabalho de autoobservação, de autoconhecimento, sim? Tentar perceber que é aquilo que não serve já, que é aquilo que tem que incorporar, que é aquilo que tem que sair da sua vida. Então, assim você trabalha conscientemente com o domínio das leis da matéria. Porque aqui nós não ficamos para estar sufocados, não ficamos aqui para estar preocupados, não ficamos aqui para dominar as leis da matéria e que, mesmo que avançamos nesse processo, vamos conhecendo em cada situação a manifestação da lei interna. Porque ninguém pode fazer por separado isto de conhecer, de estudar a lei espiritual, de ser elevado, mesmo tempo que ele não sabe como dar tratamento à matéria. Isso é muito comum em aqueles que buscam a verdade espiritual, conhecer a lei do espírito. Você olha como eles dão tratamento da matéria, é um desastre. Então, como é que um ser que ele fica aberto para o conhecimento da lei interna não sabe dar tratamento dos fatos materiais? Então, uma das coisas fica errada. Ele, com certeza, vive na matéria e com certeza pensa que vai avançando na lei espiritual. Uma das coisas fica errada. E creio que é o tratamento da compreensão espiritual, porque na matéria ele não pode evitar ficar, estar, até que a lei interna não chama a ele para o mundo interno novamente. Então, tem que repassar sua atividade em aquilo que ele pensa que é o tratamento espiritual da vida. Quando você dá o tratamento adequado à vida, quando você, na vida, momento a momento, tenta aplicar a espiritualidade adquirida, o conhecimento adquirido, quando você passa a ser um prático espiritual, então, o tratamento dos fatos materiais é muito diferente e ninguém pode viver isso sufocado, sim? Na minha vida, por que tudo ¿no? Na miña vida, por qué é que todo é difícil? Vamos tentando, ¿sí?, coligar uma pergunta com outra. Para muitas pessoas, a vida, na aparência, é muito impactante. Sobretudo quando o ser compara a sua vida com a vida de outros. E pensa que a vida dele é mais complicada que a vida de outros. Sim? Que é mais difícil. E, na realidade, cada um de nós tem a oportunidade de enfrentar a vida segundo as necessidades que a alma de cada um de nós percebe. Se a alma percebe que o ser, em certas etapas nessa encarnação, necessita ter certas complicações, passar por determinadas provas, a alma vai colocar isso. Às vezes a alma, em algumas encarnações, percebe que toda aquela encarnação tem que ser uma prova contínua para o ser, para o ego, e coloca essa possibilidade. Porque, mientras que nós só olhamos a encarnação no contexto dela mesma, como se a encarnação fosse uma cápsula, a alma olha as encarnações, ¿sí?, como aspecto panorâmico, percebe? A alma tem em conta todas as encarnações, ¿sí?, como uma só realidade. E que mesmo é isso? Porque não existem muitas vidas. Só existe uma só vida, que é um princípio imortal. Só que nós, às vezes, ficamos encarnados e às vezes desencarnados. Então passamos do lado interno da vida para o lado externo da vida, novamente para o lado externo, para o lado interno, e assim vamos fazendo esse oito, ¿sí?, de passar de um lado da vida para outro, do lado interno para o externo, do externo para o interno. Existe uma só vida. Então a alma olha essa só vida, ¿sí?, de um modo muito diferente daquele que nós olhamos cada encarnação, mesmo que somos o mesmo ego que vai reencarnando. Sim? Em nome da alma, ele vai reencarnando. Então, quando o ser percebe, ou pensa, ou sente, ou confirma, sim, como única verdade, que a vida dele é muito difícil, ele tem que mudar a consciência perante dessa realidade, mesmo que seja uma realidade que é muito forte. Ele tem que viver com gratidão isso. Porque a alma está passando para ele uma mensagem. A alma, quando coloca em uma encarnação muitas dificuldades, passa para você uma mensagem. Está falando para nós, a alma, que a oportunidade de purificar, a oportunidade de pagar antigas dívidas, fica presente para nós. Se a alma não coloca essa situação em certas encarnações, a consciência vai viver um colapso evolutivo, porque não vai poder desenvolver, a partir desse momento, nenhuma coisa. Porque a lei do karma é pura inteligência, e a própria alma, em comparação com nós, também é pura inteligência. Então, sabem elas que colocam naquela situação para ofertar a chave para que o processo evolutivo não colapse. Não colapse, se fala? Não. Sim? Então, é muito importante viver com gratidão. A essência da gratidão, sim, é algo que nós não conhecemos muito bem. Gratidão significa adesão. Adesão se diz, se fala? Quando você adere a algo. Adesão. Como é? Adesão, aderir. Adesão. Assim, adesão? Bem, gratidão é adesão. Porque quando você sente, percebe essa gratidão em sua consciência, você está falando para a lei do karma, e está falando para a própria alma que você tem adesão à vontade superior. Que não importa, sim, se aquilo é forte, se aquilo é traumático, se aquilo coloca você no limite. A vida nunca coloca uma situação para destruir a consciência, senão para liberar a consciência. E o ser vive um processo de liberação quando ele, com gratidão, quer dizer, com adesão, sim, aceita situações. Porque ele está aceitando a lei espiritual, como nós falávamos há uns poucos minutos. Sim? Que é o que você aceita em uma situação, se tem fé? Aceita o oferecimento da essência, aceita o oferecimento da luz, oferecimento da lei espiritual, que permite que você, sim, pode afastar a teoria e na atenção, sim, na abertura para a situação, você passa a ser um prático espiritual. Porque você demonstra perante da situação que vai aceitar o que a lei espiritual coloca na situação para você. Então, você vai ter uma experiência muito diferente. Quando tem o tratamento correto à situação, você libera a essência que fica presente nela, a luz que fica presente nela. Então, quando você tem já essa atitude, não importa onde você esté presente, não importa se é no emprego, se é na vida da família, se é no processo social, sim? Você já tem uma atitude que permite que em todas as situações, não importa a categoria delas, você procura sempre liberar a essência e a luz das situações. É muito diferente ter essa atitude de compreender que as situações todas são como um oceano, como um mar da realidade, e você atravessando esse mar vai liberando a essência e a luz que a vida sempre tem ofertada para você. Isto é a nova humanidade que tem que despertar em cada um de nós. Porque a maioria das pessoas, quando olha as situações, o primeiro que pensa qual é o rédito que vai sacar, que ele vai tomar da situação, qual é o proveito da situação, sim? Que acontece com a situação. Se eu faço algo pela situação, a situação que vai entregar para mim. Então, isso é uma atitude que sigue vampirizando o planeta e a humanidade toda. Então, é muito importante isto que nós estamos falando e que nós compreendamos que temos que fazer sempre. Atitude é difícil na vida dos seres. O difícil é quando o ser não compreendeu que a dificuldade, sim, mora na atitude, não na vida. A vida não é difícil. A atitude, sim, perante da vida é a dificuldade. Que perguntam por algumas coisas de energia que vamos a tratar um pouquinho mais em frente. Pergunta se é através da meditação que se estabelece o contato com as hierarquias. E se quando se manifestam nas meditações, elas são uma ilusão como o que acontece na terceira dimensão. Como é que nós podemos confirmar se aquilo que estamos percebendo tem origem, sim, na fonte superior da vida, se é um fato cósmico, ou um fato próprio das forças da matéria, porque as forças da matéria têm condições de imprimir em nossa consciência, sim, ilusões, percepções que não são da vida superior do cosmos, dos níveis internos do cosmos. As forças dissuasivas, as forças involutivas, caóticas, sim, elas têm cada vez mais possibilidades de impactar com ilusão nossa consciência. Então, não é o racionamento que vai confirmar para nós este fato. Se isso é realmente a manifestação da hierarquia, ou é um fenômeno psíquico, mediúmico, astral. Então, qual é a ferramenta? A ferramenta é que sua consciência não fique intoxicada. Porque o discernimento tem que ver com o nível de intoxicação que a consciência tem. Se o ser não tem purificada a consciência, se ele não tem simplificada a vida, como nós falávamos há uns momentos, então o ser fica intoxicado. Quanto mais intoxicado o ser fica, ele está, é muito mais difícil tudo. Porque o ser sempre fica intoxicado da ilusão. E quando ele fica acostumado a esse estado de ilusão, qualquer coisa pode acontecer, sim? Nos términos da ilusão. E é muito, muito, muito difícil quando um ser fica intoxicado porque a vida dele não é simples, superficial, porque ele tem metas pessoais e não tem metas universais. Sim? É muito difícil que a hierarquia tente se manifestar para a consciência desses seres. Porque a hierarquia é pura síntese e economia. Ela não vai tentar, possivelmente, ela pode fazer o que quiser. Eu não vou a falar para a hierarquia o que tem que fazer. Mas a informação da mesma hierarquia é que ela não trabalha com a sobreestimulação. Ela estimula, mas não sobreestimula. E para que um ser que tem uma vida supérflua, que não tem uma vida simples, que ele fica envolvido com a ilusão, com a ambição, com as metas pessoais, a hierarquia, para poder dar um sinal, um símbolo para essa consciência, tem que sobreestimular, sobreestimular. E sabe o que acontece se a hierarquia comete esse erro e ela não comete erro? O ser explota como uma bomba. Porque o poder da hierarquia é imenso. A hierarquia só pode estimular na medida necessária e todo o resto do trabalho energético e de consciência tem que ser a custa de nós. Sim? Tem que ser responsabilidade nossa. Então, muitos seres tentam ficar abertos para experiências com a hierarquia, para olhar a hierarquia, para escutar a hierarquia, quase para tocar a hierarquia. Mas não vai acontecer isso. E se o ser tem uma experiência, ele tem que ofertar tudo o contrário, sim? Para poder perceber a origem da experiência, tem que ofertar todo o contrário que ele oferta, sim? À matéria, para reconhecer que é o que está acontecendo na matéria. Você não pode ofertar para reconhecer o que acontece nos níveis internos, subjetivos, não pode ofertar o mesmo que oferta para a matéria. E que é aquilo que você oferta para a matéria? O funcionamento dos sentidos. Então, se você quer saber algo da hierarquia, sim? Mas o que coloca como princípio ativo e dinâmica é o mundo dos sentidos, a relação dos sentidos. Então, se você pode definir algo com os sentidos respeito à hierarquia, então a resposta é que isso é ilusão. Porque o alcance dos sentidos é só para o mundo tridimensional, o mundo da forma. Se você quer ultrapassar o limite do mundo da forma, tem que ter a capacidade de escolher caminhos desconhecidos, atitudes desconhecidas, sim? Sintonia interna, alinhação interna, genuína, não a fantasia, sim? Não uma fantasia onde você fica cômodo, porque você domina uma técnica, ou você tem uma chave para entrar em um estado, a ver, quase de que seria? Como se fala em português? Êxtase, está bem falado? Isso não serve. Porque a consciência tem que ficar na simplicidade do silêncio e da quietude. Nenhuma coisa na consciência do ser humano da superfície, como energia, fica mais perto da hierarquia que a síntese do silêncio, da síntese da quietude. Então, se você quiser reconhecer algo dos mundos internos, só tem essa ferramenta de avançar na quietude, de avançar do silêncio, de ficar entregue para esse processo íntimo. Então você está colocando o único que tem como ponte para ficar disponível para o mundo interno, para a hierarquia. Então, se aquilo é genuíno, sim? Se os olhos da hierarquia consideram que aquilo é genuíno, e se for necessário, a hierarquia vai colocar para você símbolos, sinais. E se não, se o silêncio mesmo foi suficiente, esse também é um contato com a hierarquia. Porque neste mundo, onde quase ninguém conhece o silêncio genuíno e a quietude genuína, se você logrou isso, esse é um contato com a hierarquia. Porque a essência interna de você alimentou essa possibilidade, facilitou a você o silêncio e a quietude. Então, através da meditação, que é o que diz aqui, sim? Se se pode estabelecer o contato. A meditação é uma técnica. O resultado da técnica é uma coisa muito diferente da técnica mesma. Existem pessoas que tentam a meditação há 10 anos, 20 anos, 30 anos, sim? E não acontece nada. Porque a técnica só é uma bengala, um bastão, se diz. Nada mais. Se você não tem condições, por mais que você medite, se a meditação é só um costume para você, se a meditação também é uma ferramenta que você silenciosamente alimenta para satisfazer suas ambições espirituais, ou para ter o reconhecimento dos outros, então meditação não é nada. Nós, lá no Xin, não meditamos, porque reconhecemos que temos a oportunidade de alimentar uma atitude que ainda é mais que a meditação. Nós alimentamos essa atitude continuamente, trabalhando com os vegetais do horto, da huerta, sim? Trabalhando na construção de edifícios ou de casas para que o centro possa funcionar, sim? Ou colocando uma madeira no teto. Não? Porque isso de agora ter resolvido a vida, uma parte em haver inativa e outra parte ativa, é o grande problema. Os seres não sabem o que fazer espiritualmente quando está em atividade. Vê? Não sabem o que fazer. Nem um emprego, nem quando falam com o filho, nem quando falam com a mulher ou com o marido, nem quando está em uma situação social de certas características. Por quê? Porque só se sentem espirituais se fazem om meditando. Então não tem a prática espiritual da atenção da realidade. Então, por isso nós não meditamos. Porque para o centro não é necessário. Mas temos uma atitude, uma atividade que ultrapassa a meditação, que é a espiritualidade prática, de tentar ficar abertos para ser estimulados pela lei interna para dar o tratamento correto às necessidades. Então, se você pensa que pode reconhecer ou ter um contato meditando, vai ser segundo a experiência de cada de vocês. Mas não é uma chave para o contato com a hierarquia. A hierarquia hoje estimula a espiritualidade prática. Quiere seres prácticos. Estimula para que compreendamos que o mesmo que faz a hierarquia em seu próprio nível, naquele patamar, temos que fazer aqui nós. A hierarquia em seu próprio patamar não medita, porque senão o cosmos se lhe cai em pedaços. Compreende? A hierarquia é a síntese da atividade cósmica. A hierarquia é a ferramenta que tem a lei do cosmos, sí? Para ser a expressão da lei, o custódio da lei, o guardião da lei, é a hierarquia. E para ser um guardião, ele não tem tempo de meditar. A hierarquia é a atividade infinita, contínua, perpétua, eterna. Mientras que nós, aqui, por certas limitações que não vamos a aprofundar, porque conhecemos todas essas limitações, ¿sí? Há miles de anos, alguns mestres ofertaram para os discípulos, que eram um pouco, como dizer, sem que o término seja uma ofensa. Bom, isso, os discípulos eram um pouco isso, então necessitaram que os mestres dijeran, bem, você tem essas características transitórias, limitadas e limitantes, fique aqui sentado na poltrona, cierre os olhos e tente, ¿sí?, ficar um pouco tranquilo. Bom, com certas características em distintos lugares de Oriente, a isso, porque somos incapazes, oh, chegou o nome de meditação. Isto parece uma coisa extrema que estou falando, é a realidade. Nossa discapacidade para manter a atenção para a vida interna continuamente foi que os maestros tiveram necessidade de dizer, bom, você quer conhecer algo um pouco cercano à realidade interna, fique aqui sentado com os olhos fechados, tente olvidar a sua família, a todos os problemas, fique aqui tranquilo, feche os olhos, a ver se você percebe um pouco, aunque seja simbolicamente, o que é o mundo interno. E aconteceu que depois de 3.000 anos seguimos fazendo a mesma coisa. E já não somos aqueles. A consciência humana, depois de 3.000 anos, ela se ampliou. Se ampliou. Fica mais ampliada. Então não podemos ficar coligados a certas questões. Temos que ficar mais lúcidos. Temos que ter mais clareza de por que se ofertou para a humanidade aquelas questões. Então, a meditação pode ainda resultar para aqueles que não têm capacidade de perceber o mundo interno em tudo. Porque essa é a finalidade. Que os seres pudessem perceber melhor o mundo das energias, o mundo subjetivo, poder se desligar da observação da matéria, da influência que a matéria imprimia na consciência, e tentar se aproximar para compreender que era aquilo do mundo interno, que era aquilo da essência interior, da consciência interna, que era um mistério. Hoje, para todos que ficamos aqui nesta reunião, que estamos aqui, não é um mistério esse, mas por que seguimos fazendo coisas como se a realidade interna fosse um mistério? Se todos nós já tivemos oportunidade de perceber, de vislumbrar que é a vida interna. Todos nós tivemos alguns segundos, alguns momentos onde a vida interna mostrou sua realidade para nós. Então, quer dizer, com essa sinal do mundo interno, que nós podemos tomar outros caminhos para fazer a síntese. Porque se seguimos fazendo as mesmas coisas, quando temos qualidades para fazer outras, vamos a ter que enfrentar débitos kármicos. Mas não existe muito tempo. Hoje os débitos kármicos, ¿sí?, têm um retorno quase imediato, porque ficamos na transição da Terra. Então, não temos tempo para dizer, ah, noutra encarnação vou aceitar os débitos, vou enfrentar os débitos. Não. Você, mientras está pensando isso, a lei do karma já está mandando carta documento para você. Já está mandando a factura. E você pensa, na próxima encarnação vou enfrentar esta dívida. Então, tudo tem que ver com o estado de consciência do ser e qual é a capacidade dele para reconhecer, ¿sí?, as prioridades e se ele tem ou não tem metas superiores, propósitos superiores, em lugar dos propósitos y metas egoístas y personales. Aquí preguntan cómo desenvolver la intuición. Y la intuición es el punto crítico en este momento. Porque, do punto de vista de la jerarquía, do punto de vista de la regencia planetaria y de la regencia del sistema solar, el único fato que el ser tiene que concretar para simbolizar su coligação con el cosmos, su retorno para el cosmos, es el funcionamiento intuitivo. Porque el ser ele puede funcionar intuitivamente solo cuando puede se desidentificar, está bien hablando, se desidentificar de la influencia de la materia, puede renunciar a la influencia de la materia, y fica abierto incondicionalmente para recibir influencia de la propia alma. Porque la intuición es la herramienta que tiene la alma, que tiene la vida interna, para ofertar, ¿sí?, para colocar para nosotros lo que tiene que ser colocado. Aquello que no tiene relación con el movimiento de la energía intuitiva, que no tiene relación con la vida interna, es material. Mismo que aparente ser una cosa muy positiva, que va a ofertar el bien común, que va a alimentar el bien común, todo eso es ilusión. Porque nosotros, con nuestro razonamiento aquí en la materia, no podemos evitar caer no engaño, no engaño se dice, ¿sí? No engaño, que la influencia de la materia impone en nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo desenvolvemos la ilusión? Cuando nos tenemos aspiración y vocación de funcionar aquí en la materia, ¿sí?, sin la influencia de la materia misma. Tenemos que tener vocación espiritual. Si usted no tiene vocación espiritual, no puede funcionar intuitivamente. Porque ¿cuál va a ser el fundamento de usted? Porque si la intuición no puede ser forzada pelo ego, o ego recibe el funcionamiento intuitivo cuando él mudó, cuando el ser pudo se transformar, cuando él ficó receptivo para que la propia ley interna y la propia conciencia de alma oferten o ponte de la intuición para que el ser comience a olhar a realidad de la óptica interna, de la óptica de alma, no de la óptica de la personalidad y del ego, que les engaña continuamente con la fuerza de la materia. Entonces, si usted no tiene capacidad de tener aspiración, vocación interna, tiene que esquecer esto de la intuición. ¿Sí? Esqueza todo eso de la intuición porque no es para usted. Ainda más adelante, más para frente, puede acontecer. En otra encarnación puede acontecer. Pero si usted no tiene vocación interna, y no percibió que usted no sabe qué es cierto si no tiene asistencia interior, si no está en ese punto, no va a funcionar la intuición. El óleo, nos olvidamos en algunos diarios, como se dice aquí, en los pasquines, los jornales, muchas veces, o en internet, los anuncios de cursos para desenvolver la intuición. Todo eso es un engaño. ¿Cómo faz você para convencer a alma? Alma, eu necessito ser intuitivo. Pode passar uma mão para mim? Pode assistir com isto? E a alma dizer, ah, sim, havia esquecido que você quer funcionar com a intuição. Amanhã começamos com isso. Não. Você pode ter toda a ambição de caráter intuitivo, mas a alma não vai passar nenhuma coisa dessa para você. Porque nós podemos enganar, sim, as pessoas, mesmo que podemos enganar-nos, sim, autoengano. Mas a alma ninguém pode colocar uma trampa. Então o funcionamento intuitivo tem que ver com a decisão da alma de começar a ativar o processo intuitivo do ser. Porque a alma percebeu que o ego fica receptivo, que o ego começou a transcender a influência que a matéria tem em ele, que a personalidade começou a se alinhar com a alma, que a personalidade tem necessidade de ficar alinhada em sintonia com a alma. Então, quando aquela alinhação, aquela sintonia é certa, a alma confirma que aquele processo é firme, que é genuíno, que tem uma certa estabilidade, então ela começa a abrir aquela cerimônia de preparação intuitiva, porque uma cerimônia é tudo uma cerimônia que a alma dirige na matéria. Porque se ela não abre um padrão cerimonial, é impossível a intuição. Porque mesmo tem que se estabelecer, tem que se mudar, tem que mudar a constituição do canal anímico, do canal monádico, do canal espiritual que chega até a matéria mesma. Tem que vivir uma mudança. Os devas mesmos trabalham para a modificação do canal interno que toca a consciência do ego e da personalidade, para que aquele canal possa ter uma condição, uma qualidade renovada, para que a energia da intuição possa circular. O sentido circulatório da energia interna não pode passar por canal que não vive uma transmutação. Tem que transmutar suas energias, o canal que chega do mundo interno para o mundo externo, para que aquela condição e qualidade da alma possa fluir. Então, não é processo qualquer. É processo muito, muito interessante, muito profundo. Então, se nós ficamos entregues para a vida interna, se aquela vocação é genuína e ficamos entregues para a vida interna, sem nada pedir, sem nada esperar, só entregues e entregues, reconhecendo que não sabemos nada daquilo que necessitamos neste plano, porque são os desejos que instalam a ilusão daquilo que nós necessitamos. São os desejos, as ambições, os desejos. Então, a intuição, momento a momento, vai tentar colocar para nós, possivelmente, questões que têm sentido circulatório contrário aos desejos. Se você não fica aberto para receber aquilo que o mundo interno coloque através da intuição, se você não fica receptivo, absolutamente receptivo, o sentido circulatório do desejo que vai precisamente em sentido contrário da intuição não são compatíveis. Então, sabe o que vai acontecer? A alma se percebe que você continuamente oferta, sim, uma coisa que tem sentido contrário à energia da intuição, a alma vai se retirar desse processo. Vai cortar o processo e vai mostrar para o ego e a personalidade que eles ainda não ficam preparados para receber a condução da vida interna, para ser dirigidos pela vida interna. Porque a intuição representa que o ser passa a ser dirigido pela vida interna. A intuição não é passada para nós, para que nós voltemos para essa questão do livre-arbítrio. Quando o ser fica pronto para a intuição, ele tem que ficar também pronto, simultaneamente, para renunciar ao livre-arbítrio. Porque senão, melhor que ele quede com o livre-arbítrio. Porque não são compatíveis a vontade interna e a vontade externa. O ego, quando começa a ser estimulado para ficar naquela transformação intuitiva, ele também é estimulado para compreender que a etapa do livre-arbítrio fica esgotada. Ele tem que fazer a última escolha, que é afastar de sua vida as escolhas. Então, va a funcionar estimulado pela intuição. E a sabedoria, a inteligência profunda da alma é muito melhor que o livre-arbítrio. Porque aquilo que a alma vai passar para nós é perfeito para nós. Mas tem um valor agregado que é o mais importante. Porque o mais importante não é que o impulso, o estímulo intuitivo é muito bom para nós. O mais importante é que é ainda melhor para toda a humanidade e o planeta. Porque quando a alma passa para nós um estímulo intuitivo, ela está escolhendo com sua sabedoria o que é melhor para o planeta todo, não para mim. Mientras que o ego sempre está escolhendo o que é bom para ele, a alma passa no estímulo intuitivo para que você possa aceitar algo que é para o bem comum. Então, quando o ser obedece ao estímulo intuitivo, ele está obedecendo algo que provém da lei cósmica, que tem sua fonte na lei cósmica. E se ele aceita e obedece, aquilo que está fazendo é para o bem comum, para o bem da toda a humanidade, para o bem de todo o planeta. Por isso, a senda do serviço, o caminho do serviço, não é conhecido para o ser, até que ele funcione intuitivamente. Porque ninguém pode servir neste plano escolhendo o que vai fazer. Isso não é serviço. Isso é uma atitude que não tem maturidade, uma coisa assim, bem primitiva. O ser necessita sentir-se bem fazendo coisas que ele crê que são serviço. Mientras que sua própria alma olha que ele escolhe, que não serve o que escolhe. Porque o ser que escolhe o que fazer pensando que é serviço, pode estar interferindo karma de muitas pessoas e karma que tem que ser vivido no planeta e da humanidade. Porque só o mundo interno sabe qual, entre todas as coisas, não há interferência kármica. Se não estou aberto para a minha vida interna e estou aqui, sale na sala, bem, isto não, subimos um pouco. Okay? Se eu não estou aberto à minha vida interna e escolho, pensando que estou escolhendo para servir, estou interferindo com segurança muitas coisas. Porque a lei de karma diz, isso que você está fazendo com essa persona é uma interferência. Porque a lei de karma se colocou essa situação que não tem que ser interferida nele. Mas minha alma, que conhece a realidade porque fica em sintonia com os níveis internos do planeta que passam para ela a informação. Minha alma, quando passa intuitivamente uma indicação, não vai interferir karmicamente nenhuma coisa. Porque aquilo que ele está passando para cada um de nós, intuitivamente, é neutro. E como é neutro, energeticamente, não interfere o karma, não é nem positivo nem negativo. Energia neutra. Sim. O que o Daniel está a dizer então é que... Mais alto, por favor. O que o Daniel está a dizer então é que a nossa intuição desenvolve-se na medida que as nossas escolhas são feitas para aquilo que nós necessitamos e não daquilo que desejamos, é isso? Ah, a ver, como é? Ou seja... Acerca. Fica mais cerca. Perdão. Ou seja, o que está a dizer, pelo que eu estou a entender, é que a nossa intuição desenvolve-se na medida que as nossas escolhas são feitas mediante aquilo que nós necessitamos e não daquilo que nós desejamos. É, sim. As escolhas só têm que ver com nossas pseudo-necessidades ou com as pseudo-necessidades daqueles que nós queremos favorecer. Mas a intuição é neutra. A intuição, ela é capaz de gerar efeitos, sim? Sem interferir karmicamente a ninguém. Porque a intuição vem da fonte interna, e a fonte interna é neutra. As escolhas são positivas e negativas, então sempre geram karma. Mas a intuição é neutra, porque a fonte que alimenta a intuição é a fonte neutra da vida. A alma, em seu próprio nível, em relação com a matéria, é neutra. As polaridades são vividas na matéria. Em cada encarnação, a alma e nossa consciência interna em geral, mas a alma, ela vai escolher, vai designar, sim, em relação as necessidades planetárias e da humanidade, nossa relação polar com a vida. Como vai ser aquele jogo polar que nós vamos a viver? Então, ela coloca condições onde nós temos que aprender a dominar a matéria segundo as qualidades polares que coloca para nós. Mas ela, quando começa a intervenir em nossa vida, porque nós temos, seja uma vocação espiritual genuína, o que vai entregar para nós é neutro. Não vai alimentar nem o positivo, nem o negativo. É neutro. E isso que necessita o planeta. Este planeta e esta humanidade, sim, não conhecem quase a neutralidade. Confundem continuamente a neutralidade. A maioria do que se fala de neutralidade é indiferença, não é neutralidade. A alma não é indiferente. A alma é neutra, que é muito diferente, sim? Então, desenvolver a intuição tem que ver com entrega à vida interna, com vocação interna e com obediência, hein? Porque quando chega o estímulo intuitivo, se você não tem obediência para cumprir com ele, vai fechar a porta, porque a alma não sobreestimula, lembrem disso, hein? Quando temos a sensação de termos uma missão e não conseguimos entender como fazemos, missão se diz? A missão de cada um? Missão. Sim? Missão. Bem, aqui também a ilusão tem um papel muito importante, porque a maioria dos seres que eles transitam uma certa etapa na busca espiritual, têm um convencimento muito profundo, muito potente, de que eles têm uma missão especial para desenvolver. Então, a busca da espiritualidade é, paralelamente, a busca de esclarecer aquilo, qual é aquela missão tão importante que eu percebo. E aquela missão é a mesma para todos nós. Aqui nós temos uma única missão. Então, você pode perguntar-se, como é isso? Como é que este tipo vem a falar isso? Mas temos uma única missão, com características diferentes. Mas a única missão que é manifestar o plano evolutivo da Terra. Nós ficamos encarnados, sim, para manifestar o plano evolutivo, para assistir ao plano evolutivo. Quer dizer, aquele conjunto de energias, de leis, sim, de paradigmas, sim, que fazem a realidade do planeta. Porque o plano evolutivo é um conjunto de elementos que tem que ser consumados, concretados, para que o paradigma em cada etapa do planeta possa ser cumprido. As partículas que ficam abertas têm só essa intenção de assistir ao plano evolutivo. Têm essa missão, não têm outra. Porque se você não tem essa aspiração de assistir ao plano evolutivo, para que fica encarnado aqui? Para fazer seus propósitos pessoais, suas metas individuais e egoístas para isso? Para isso? Então, você não vai reconhecer nunca o que é a missão. A missão para todos é essa, assistir ao plano evolutivo. E as características para isso são diferentes para cada um de nós. Por quê? Porque todos nós somos muito diferentes. O segredo de poder assistir aqui todos ao plano evolutivo é que as condições de cada um de nós são diferentes. Então temos a possibilidade de viver a complementação, a complementariedade. Se os seres fôssemos todos idênticos, não podíamos... Acontece algo com isto que as coisas vão para o chão. Temos que se elevar, né? que as coisas não têm que ir para o chão, a consciência não tem que ir para o chão. Percebe? Esse é um símbolo para todos nós.